I'm watching Cujo. Alone? Yes. What is wrong with this dog? Hey, did you get to the part where they're trapped in the car and Cujo's throwing himself at the windshield? No, no. Seriously, what's wrong with the dog? You know, I never thought I would ever say this about a movie, but I really hope this dog dies. Olá pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje temos um episódio fofo, hein? Não sei, um dos filmes é fofo, os outros não, acho que não dá pra definir dessa forma não. A gente tá aqui pra falar de cachorros, estamos com uma equipe enxuta dessa vez, então vamos ver pra onde que vai essa conversa, mas deixa eu cumprimentar meus colegas que estão aqui hoje então. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinha. Só tem um hoje. Ah, mais. Eu tava conversando aqui antes que eu acho que eu não lembro nem quando foi a última vez que eu gravei podcast. Eu sei que faz muito tempo, então eu tô meio atrasado nisso. Mas eu gostei bastante desse tema. Eu gostei bastante da escolha dos filmes. Eu gostei bastante que os filmes são bem curtos também. Então isso ajudou bastante na preparação. E fica aqui a dica pra posteridade. Gente, para de fazer filme de 3 horas de duração. Tem filme aqui que tem 1 hora e 15 e tá perfeito. Se quisesse, até dava pra cortar um pouquinho mais até. Dava, eu concordo. Chegaremos lá. Mas é isso. Ai, perfeita a duração. Foi super fácil de assistir os filmes desse tema. Apesar que ele tá... É isso, a gente atrasou um pouco umas gravações aí. Então tem 2 aqui que eu vi já faz um tempo até. Mas acho que tá fácil, acho que eu não esqueci nada. E boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes. Esse tema aí é um tema que ele é muito peculiar, assim, pra gente, assim, porque quando tem doguinhos em filme, a gente sempre torce pelo doguinho, né? Humano que se foda, se ele se preocupa com o doguinho. E aqui tem filmes que a gente fica triste pelo doguinho, tem filmes que a gente fica feliz por ele, assim. E tem filmes que a gente não tem, assim... Não tenho muito o que dizer sobre ainda, assim. Ah, inclusive, quando o Ivo sugeriu esse tema, eu falei, peraí, depende do filme que vocês vão escolher. Porque, bom, a gente sempre fala aqui que eu tenho problemas pra assistir filmes com bichos, né? Mas acho que esses estão mais ou menos safe. Uhum. Vamos discutir também. Então vamos, a gente tá, vamos em ordem cronológica, mas é uma ordem que o Daniel sugeriu e que faz sentido. Cada um que a gente for anunciando aqui, a gente explica. Mas vamos começar então com, acho que um filme que vem à cabeça de todo mundo quando se fala em terror com cachorro, que é Cujo, de 1983, né? Uma adaptação de um livro do Stephen King. O filme foi dirigido pelo Lewis Teague, que começou trabalhando com o Roger Corman, depois o próprio Corman colocou ele para dirigir filmes mesmo, né? Em 1980 ele dirigiu o Alligator, e ele foi a indicação do Stephen King para dirigir o Cujo, justamente porque o Stephen King gostou muito de Alligator. Então temos o Lewis aí na direção, mas ele entrou para substituir o Peter Medak, que fez o The Changeling. Que a gente Olha. Gosta muito, já temos episódio. E o roteiro é do Don Carlos Dunaway e da Barbara Turner, que na verdade nos créditos ela tá aparecendo como Lauren Currier. Mas, bom, já que não temos o Samuel aqui hoje, deixa eu dar uma breve sinopse antes da gente entrar na discussão. Cujo, então, se trata de um querido, fofíssimo São Bernardo, que logo na primeira cena do filme ele é mordido por um morcego, e ele contrai raiva. E a gente tem uma família, né, que tá ali tendo seus problemas, um casamento que tá bem deteriorado, e a esposa tá traindo o marido, enfim, tá uma situação complicada pra família, assim, eles têm um filho pequeno, e o marido vai viajar, e a dona, que é a esposa, e o Ted, que é o menininho, ficam com um carro que tá dando problema. E o Vic fala para ela levar para a mecânica. A mecânica, no caso, é uma casa, né, onde o mecânico mora e atende. E o mecânico é o dono do Cujo, né? Acontece que quando ela chega lá, o Cujo já tinha matado o seu tutor e o melhor amigo dele. As outras pessoas que moram na casa estavam viajando, então não sobrou ninguém no lugar. O carro para de funcionar, então a dona e o Ted não conseguem sair de lá e eles estão cercados por esse cachorro raivoso e gigante. É basicamente isso, né? A gente acompanha a partir daí o que vai acontecendo com esses dois, né? Vão passando dias assim, porque afinal o marido tá viajando, ninguém tá sentindo falta deles. Enfim, então é uma situação bem agoniante. Mas quero saber de vocês. Como curiosidade, assim, antes do filme, o Stephen King, ele tem que agradecer muito ao diretor e à atriz Dee Wallace. de Wallace, isso, por eles pedirem para mudar o destino do Ted, né? Porque no Da livro criança, né? é da criança, porque no livro, assim, vou dar um spoiler já do livro, tá, gente? Se vocês querem escutar ou não. E consequentemente do filme também. É, do filme. Eu vou começar dando um spoiler. Eu vou deixar para dar as curiosidades no final, pode ser? Vou comentar o filme, que aí Não, ele. toca a ficha, Vou cara. Eu atacar? acho que Tá bom. É que no livro o menino é estraçalhado pelo Cujo, né? Então. E acho que isso no cinema não ia. Na verdade, para mim, no livro já não cai muito bem, assim. Eu acho muito pesado. Embora se assim, eu torça pelos cachorrinhos, né? Mas é estraçalhar o menino, eu acho demais. E no filme eles não optam por isso, embora o menino ele passa um aperto, né? Ele tem convulsões dentro do carro e a mãe consegue sair, isso fica muito agonizante durante o filme, assim, até que até ela conseguir salvá-lo, assim. Eu acho que foi uma boa escolha, assim, do. Eu não sei bem dizer se é só da direção, de opção, de roteiro, mas eu sei que foi um conjunto, assim, que chegou pro King e falou aqui, vamos pegar mais leve aqui. E eu acho que foi melhor para o filme, assim, para a época. Assim, ele não é, assim, um grande clássico do King, né? Ele é um filme bem ok, é um filme bem dirigido, assim. Eu gosto dele, eu acho, assim, que ele perde muito tempo criando ali subtramas ali. Apesar que é um filme curto, de 1 hora e meia, mas tem a trama que a Silvia já falou, tem a esposa que trai o marido, o mecânico que tem a esposa que ganha na loteria, que vai viajar, e ele tá feliz que ela vai viajar, que vai gastar o dinheiro todo num cabaré. Aí tem o marido que tá com problema no emprego. Tem um monte assim de subtramas assim que vão. Aí tem o cara, o amante dela que fica psicopata, vai na casa dela e sem sentido nenhum ele do nada ele destrói a capa, picota lá os travesseiros pro cara chegar e tipo assim achar que é ele que sequestrou a esposa e sei lá logo depois isso se decide ele já ir atrás dela no mecânico. Então assim ele acaba perdendo muito tempo nessas subtramas assim. E o tempo de tela que interessa assim que é o texto final que funciona muito bem. As partes que funcionam bem são as partes com o Cujo, né? Desde o início, que é fofinho ele correndo atrás do coelho, a gente fica com a dó dele, quando o morcego lá morde ele. Mas a parte que. Aí tem uma parte, o menino sai na. O dono dele, né? O filho do mecânico sai na neblina e ele aparece da neblina. Assim, a cena é uma cena bem assustadora, assim, né? E é bonita também que ele não faz nada com o menino, né? O dono que cuida dele, né? Porque o mecânico lá só, tipo, dá comida, né? Mas é bem tenso, assim, a parte, né? Que a mãe e o filho ficam presos no carro, tentando sair, tentando ir, ele cercando. Não é uma cena longa, mas ela é muito objetiva, assim. Eu não gosto do destino do Cujo, infelizmente, mas eu acho que ali, dentro do contexto da história, não tinha o que ser feito ali, né? A história foi levada para uma situação ali que não tinha o que se fazer naquela situação. Então, não gosto, mas entendo. É isso, gente. Eu tenho o livro aqui, mas eu ainda não li. Mas eu confesso que Desculpa, revendo esse Daniel. filme, o quê? Não, não. Mas eu já sabia Tem disso. Eu já spoiler. sabia. Ah, bom. Não, não. Eu já sabia. Até fui pesquisar aqui, ó. Pelo que eu achei num artigo, diz que a criança morre de desidratação e mais um outro ataque. Não é necessariamente pelo menos o que está dizendo aqui nesse artigo, né? Que não é necessariamente o Cujo que mata a criança. E o filme até faz uma alusão a isso, né? Porque É, ele já tá desidratado, aí não vou contar mais não. Não, mas beleza. Mas aí assim, tipo, o que que eu quero dizer com isso? É que eu fiquei curioso pra colocar. Eu tô lendo um livro do King agora, mas fiquei curioso pra colocar esse na lista, assim, em breve. Porque isso daí que tu não gostou do filme é justamente o que eu mais gostei. Porque eu acho que ele é, tipo, Stephen King puro, assim, sabe? Tipo, de fazer a gente passar um tempão assim com os personagens, desenvolver a situação aos poucos, sem se apressar para chegar, tipo, digamos, na parte mais assustadora e tal. Aquilo ali para mim é puro King, sabe? Tipo, de ficar acompanhando ali a rotina das pessoas, que basicamente é isso que a gente faz, né? A gente acompanha a rotina daquelas pessoas, que acaba tornando elas mais humanas, assim, né? Tu tem ali, tipo, toda essa questão do, sabe, do cara que criou o marido ali, né? Ele criou um anúncio, daí tá dando problema no anúncio que ele criou, porque daí, tipo, deu um problema lá com o cereal que ele estava vendendo lá, que ele é publicitário, né? E aí ele tem que ir para outra cidade para poder resolver esse problema e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, é tudo até bem amarrado, eu diria, tipo, essas Assim. situações, porque daí tem todo o problema do carro ali, que, tipo assim, é toda uma construção para chegar até aquele ponto. Primeiro mostra ele indo no mecânico, daí ele recebe a indicação de um outro mecânico, tá ligado? Tem uma cena que eu acho muito boa, que é quando ela tá dentro do carro, assim, que eles já estão presos lá, o Cujo tá do lado de fora, e ela fala: não, não se preocupa, que daqui a pouco vai chegar o carteiro. E aí corta pro carteiro, tipo, ainda dentro do correio, pegando uma correspondência que ele vai entregar lá, e quando ele tá saindo, alguém fala assim: não, falaram pra suspender as entregas até segunda ordem. Assim, puta merda, ele vai, aos poucos, ele vai, tipo, tirando cada uma das possíveis esperanças que tu poderia ter em relação a uma resolução daquela situação, né? Isso pra mim é puro King. Então eu gosto desse aspecto, sabe? Não, não chegou a me incomodar, porque assim, é o tipo de coisa que, quando eu vou ler um livro do King, é o tipo de coisa que eu mais gosto, sabe? De passar tempo com os personagens. Então, pra mim, isso funcionou. Mas eu concordo que, tipo assim, pra um filme sobre um cachorro assassino, basicamente, tipo, o cachorro assassino, o cachorro se torna assassino com 45 minutos de filme, basicamente, né? Até então, o que tu tá acompanhando é outras coisas e tal. Mas pra mim não chegou a me incomodar, porque daí eu fiquei, tipo, prestando atenção em outras coisas que me chamaram muita atenção. Que é o seguinte: eu não conhecia o diretor, e eu acho que também não vi mais nada dele. Mas logo que o filme começou, eu tava dando uma olhada nos créditos ali, e eu vi que a fotografia do filme é do Jan de Bont, que é um diretor de fotografia muito conceituado, assim. Ele também depois virou diretor, ele fez o Velocidade Máxima, ele fez o Twister, ele fez alguns filmes assim. Ele fez poucos filmes, né, tipo, como diretor. Mas como diretor de fotografia, ele é muito bom. E a fotografia desse filme é muito boa mesmo, tipo assim, é melhor até do que precisava ser, digamos assim. Porque, tipo, sei lá, a câmera dele tá sempre em movimento, assim, tá o tempo todo em movimento. Tem umas cenas, por exemplo, que é só para mostrar, tipo, que a criança tem medo do escuro. Então ele filma o quarto da criança com luz, tipo, de noite, assim, com luz entrando pelas janelas, daí faz uns desenhos no teto, assim, umas coisas muito bonitas, assim. Tem umas cenas, por exemplo, tu falou dessa questão aí da cena que tem a criança ali na névoa e tal, né? Tipo, o Cujo entra de lá também, eu acho essa cena muito bonita. Tem umas cenas que é no pôr do sol também, que é maravilhoso. Isso sem falar que ele consegue passar muito bem algo que é essencial pro filme, que é a sensação de calor no filme, né? Porque, tipo, o grande inimigo do filme é o calor, na verdade, né? Então, tipo, é o fato de que eles estão ali presos, eles não têm mais água. Aliás, a parte da não ter mais água, eu acho que até poderia ter sido mais explorada no filme, né? Porque, tipo, só mostra o um momento ali dela falando de a gente tem que economizar e tal, mas meio que fica por isso mesmo. Mas, assim, ele consegue passar essa sensação de calor. E eu ficava, tipo, aí durante todo o filme ali, enquanto tava rolando essa parte que não era, digamos, a parte do Cujo, eu tava prestando atenção nessas outras coisas, né? Em como que ele movimenta a câmera o tempo todo, em como que ele ilumina bem as cenas, assim, sabe? Tem coisas simples, assim, que é só uma cena do casal, assim, tipo, da família jantando, mas que ele passa a câmera pelo meio de uns lugares, assim, bem estreito, para poder chegar na mesa, assim. Tem umas coisas que, nossa, é muito bonito, como eu disse, é mais bonito do que precisava ser, na verdade, ou que se esperava que fosse num filme sobre um cachorro assassino, né? Então, isso me chamou muito a atenção. E aí, assim, eu entrei no filme e meio que fiquei, assim. Eu confesso que eu já tinha visto esse filme uma vez, eu não lembrava de porra nenhuma. Eu achava que o filme se passava todo dentro do carro, e não se passa. E eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu tinha achado meio chato. Então, assim, foi muito bom ter retornado a esse filme agora, ter visto ele de novo, porque ele só cresceu aos meus olhos, assim. Tanto é que agora eu quero ler o livro, por mais que eu já saiba o final, tá ligado? Eu tenho sentimentos mistos, assim, por essa apresentação. Eu gosto de que os personagens sejam apresentados e as dinâmicas e tal. Eu vejo algumas coisas algumas informações que não levam muito a lugar nenhum, talvez. Tipo, essa coisa do negócio do Vic, que foi prejudicado por uma tinta vermelha que a galera achava que as crianças estavam sangrando depois de comer e tal. E ele vai viajar para resolver. E assim, poderia ser só uma viagem de negócios normal, sabe? É, eu não sei se no livro isso é melhor desenvolvido. Eu acho que sim. É, me parece que isso, inclusive, é uma coisa que, tipo... Ai, no filme a gente não sabe se ele conseguiu resolver ou não, e no livro a gente sabe. Mas, assim, isso também é só picuinha minha, porque também não é nada que você fique, tipo... Ai, nossa, mas eu queria tanto que essa informação tivesse sido, sabe? Não é essencial pro filme. Exato. Mas é isso, eu gosto de ter essa apresentação dos personagens. Eu lembrava que tinha algo antes, né, do carro, mas eu não lembrava que eles estarem presos no carro era tão depois também, porque é tipo na metade do filme, eu acho, né? Uhum. Então tem bastante coisa mesmo antes. Eu tava lendo um artigo, acho que é do Den of Geek, que a gente às vezes está muito acostumado com essas situações terríveis, assim, nas quais as pessoas vão parar em filmes de terror, mas ou porque elas estão sendo punidas por alguma coisa, ou porque elas fizeram alguma coisa, tipo, sei lá, Evil Dead, ai, achei um livro amaldiçoado aqui, vou ler em voz alta, sabe? Em Cujo, o que acontece com a Donna e o Ted é, tipo, é uma sequência de situações, uma sequência de coincidências que fez eles estarem nesse lugar, nessa hora, com o carro quebrado, sabe? E sem ninguém saber. Então, não é, sei lá, uma maldição, não é uma coisa sobrenatural, não é nada disso. São situações que levaram a essa situação merda, assim, sabe? E eu acho isso bem legal. E até no artigo tem um trecho que eles falam que... Porque todos os personagens, assim, né? Eles vivem numa cidadezinha que não parece ser uma... Não é uma... É, um centro urbano, assim, né? Tipo, sei lá, São Paulo. Você vê que são bairros, né? Abertos, assim. A família principal, os Trenton, moram numa... puta casona, assim, com um gramado, uma rua calma, enfim. E aí, então, é uma configuração nesse lugar que é muito doméstico, sabe? É uma vida muito comum, né? Numa cidadezinha muito pequena, todo mundo meio que se conhece. E aí, o Cujo seria a intrusão da natureza selvagem nessa configuração, sabe? E aí, o que as pessoas fazem com isso? Porque elas não sabem, né? Não tem, não estão preparadas para isso. É, isso eu achei um ponto de vista bem interessante também. Engraçado isso que tu falou, complementando isso que tu falou, Sil, dessa ideia de ser uma rede de coincidências, digamos assim. Eu diria que não tem no filme nem aquela situação assim de tipo... De o Cujo, de alguma maneira, ser uma punição por ela ser uma esposa infiel, sabe? Tipo, porque isso não é uma questão. Isso é uma questão que ela e o marido precisam resolver, sabe? E aí o que o filme faz é... O que o Cujo faz, na verdade, é ajudar eles a resolver essa situação. Porque, tipo, antes, digamos, do Cujo aparecer, digamos, na vida daquele casal, eles estavam praticamente se separando, eles estavam brigados, mas o cara vai viajar, inclusive, pra poder ficar um pouco longe dela, né? Essa é a desculpa dele também, né? Tipo assim, ele tem que ir lá resolver aquilo e tudo mais, mas eu garanto que ele fez questão de viajar porque ele descobriu a traição da mulher, ele não queria ficar ali. E no final, tipo assim, quando enquanto ele tá nessa viagem, ele percebe, né? Tipo, ele começa a se preocupar, ele começa a lembrar, tipo, né, de tudo que... que ele sentia e tudo mais, tanto é que ele abandona o trabalho dele, ele volta antes, ele não fica lá pra resolver e tal, ele volta antes porque ele entende o que, que é melhor, o que, que é mais importante na vida dele. E aí, tanto é que ele vai lá correndo depois, e eles terminam o filme juntos e tudo mais. Então, assim, era um casal que tava brigado, era um casal que tava perigando se separar, e é um casal que termina o filme junto por causa do Cujo. Então, ele não é uma punição pra traição dele. Na verdade, ele é quase que um conselheiro matrimonial ali pra aquele casal. Aí, viu, gente? Ai, é uma ótima definição. Viu que o Cut é bonzinho, gente? Pois é, anjo. Eu acho também um pouquinho demais, né? Mas tudo bem. Aí eu só um adendo, né, que... O Cujo foi interpretado por quatro São Bernardos. Um cachorro que é uma mistura de labrador preto com alguma outra coisa, vestido de São Bernardo. Meu Deus. É, alguns animatrônicos e um dublê, o Gary Morgan, também vestido de cachorro. O que faz ligação com o próximo filme da nossa lista? É. É verdade, olha que perfeita essa ordem, Daniel. Vou dizer que eu tava pensando nisso o tempo todo, mas não tava. Eu até tinha achado um post no Instagram que tem várias fotos de bastidores do cachorro fantasiado, do dublê fantasiado. É, depois eu vou procurar de novo para colocar no É, post. eu já vi uma foto de um cara com a cabeça assim, descerlada, assim, ele com a máscara assim, levantada. É, sim. Só uma coisa antes de continuar. É que assim, eu tenho um podcast que eu gosto muito de escutar que se chama The KingCast, que é um podcast só sobre, falando sobre Stephen King, sobre os livros de Stephen King, adaptações e tal, não sei o quê. Então assim, eu confio na opinião dos caras lá porque eles entendem bastante do assunto muito mais do que eu, né? E teve uma vez que eles estavam falando sobre o que o King tinha falado sobre a escrita do Cujo e tudo mais, né? E tem uma característica do Stephen King é que assim, ele não costuma planejar nada da sua escrita, né? Ele tem a ideia, ele começa a desenvolver e ele vê para onde que essa ideia vai levar ele, basicamente. E aí ele também não sabe quantas páginas vai ter quando ele começar, então às vezes tem tipo, às vezes é um conto e às vezes vira um livro de 1.200 páginas, né? Então assim, Ai. deixa que leve ele. Tanto é que tem algumas ideias que ele começa a desenvolver e para no meio e tudo mais, tipo, tem vários dias também. É uma questão assim da escrita dele. Eu não vejo como problema, mas tem gente que vê. A questão aqui é a seguinte, o que eles falaram nesse podcast, The KingCast, é que quando o King estava escrevendo o Cujo, ele também não sabia que a criança ia morrer. Ele falou que, segundo ele, foi tipo uma surpresa para ele também. Quando ele chegou no final e segundo ele, percebeu que a criança morreria naquela história, sabe? Então, tipo, foi uma surpresa para ele também. Só que aí, voltando naquilo que o Gui falou lá no início, eu acho até que, eu não duvido que tenha sido até decisão de estúdio, assim. A gente banca esse filme, a gente faz, a gente, né, vamos fazer esse filme, mas com a condição de que a criança não morra no final, porque é quase que uma regra de Hollywood isso, sabe? Tu não pode, não pode fazer um filme em que a criança morra, sabe? Então, tipo, eu não duvido que isso já tivesse desde o início, assim, tipo, talvez nunca tenha sido uma questão, sabe? A gente faz o filme, mas a gente tem que mudar o final. É, faz sentido, sim. Então esse foi o filme do Cachorro Mal, era isso? Isso. Sim. Ok. Vamos então partir para o nosso próximo, gente. A gente vai falar de Good Boy, mas eu gosto muito do fato de haver. Tem vários filmes chamados Good Boy. Eu acabei, né, quando fui procurar na internet assim para ler sobre os filmes que a gente vai falar, aparece um monte de Good Boy, mas eu gosto muito do filme que a gente vai falar agora e o próximo terem esse mesmo nome, porque eles saíram com uma distância curta, né? O que a gente vai falar agora é o Good Boy de 2022. E eu, no meu coração, eu acredito que muitas pessoas caíram na assistiram o filme errado. Tipo, que era para assistir o outro e assistiu esse, ou que era para. Exato, Ah, que tá. era para assistir o outro e assistiu É, esse. sim. Mas bom, vamos explicar, né, então. Good Boy de 2022 é um filme norueguês, foi dirigido e escrito pelo Vilhar Bo, obviamente que deve estar errada essa pronúncia, mas ele acompanha o Christian, que é um herdeiro de uma família milionária, que mora com o cachorro dele. Ele conhece a Sigrid num Tinder, assim. Acho que é no Tinder mesmo. É, né? Acho que é. Os dois saem, né, num date, assim, e voltam para casa do Christian. Eles passam a noite juntos, né? Aí de manhã a Sigrid descobre que o Christian tem um cachorro. E quando ela vai ver o cachorro, chamado Frank, é um homem vestido de cachorro. E que age como um cachorro. E eu gosto muito de falar, de indicar esse filme para as pessoas. E dar essa sinopse para elas. Eu sei que o ideal era não falar nada, mas eu gosto muito de dar a sinopse para elas porque as pessoas, elas ficam muito confusas, elas não sabem o que fazer. Aliás, essa é uma característica é a característica oposta do filme, né? Porque ele já entrega isso pra gente desde o início. Na cena inicial ele já mostra pra gente, então ele já começa com esse estranhamento. Sim. O que eu acho que tá certo, assim, tipo, porque, digamos assim, se ele deixa pra gente descobrir junto com ela, vai ser uma surpresa enorme, de fato, né? Uhum. Só que se a gente já sabe antes, tudo aqui, todo aquele encontro, tá ligado? Tipo, se torna muito mais tenso pra gente, tá ligado? Porque a gente tá o tempo todo falando, não vai pra casa com esse cara, tá ligado? Sim. Eu já vou dizer que eu gosto mais de justamente falar desse filme pras pessoas do que eu gosto do filme mesmo, sabe? Eu gosto até certo ponto e depois eu acho que é tipo, é pra lá que vai, então tá bom. Então, beleza, sabe? Mas, bom, o Ivo postou a nota dele no Letterboxd, eu falei que dei a mesma. Que foi quanto? Queria ouvir. 2,5. Tá. De 5. Eu gostei metade do filme. Então. Esse filme, ele me pegou muito liso. Eu fiquei, né, eu já sabia muito do que se tratava, porque não entregou só no início do filme, mas entregou no trailer do filme, né, na divulgação do filme, a gente já via muito. Cara, e eu tava vendo ali alguma coisa meio Yorgos Lanthimos, assim, ou aquela coisa meio comportamental de humano, assim, que a gente acha bizarro. E aquilo eu virei e falei, gente, pra onde esse filme vai, assim, cara? Ele tinha tantas possibilidades, mas tantas possibilidades, que ele vai pra um lugar meio comum, assim. Não é o que a gente esperava, ele muda uma perspectiva pra gente, mas ele muda uma perspectiva pra um lugar meio comum, assim, não. Já entrando em spoilers, né? Mas assim, até quando ele muda mesmo essa chave aí, que a gente entende que o cara é toca da cabeça. Temos um toca da cabeça. Isso funciona bem ainda, sim. Ainda funciona quando a gente entende, porque fica tenso ali naquela casa isolada. A menina tenta manipular ele pra pegar o celular dela. Aí o cara pega o celular dele, desbloqueia e fala: pode ligar pra sua mãe. Cara, achei sensacional que eu virei e falei, puta merda, nada do que ela, como que eles vão sair dessa? Até aí eu tava ok, mas aí ele vai pra um torture porn, assim, no final, assim, e aquela sequência ali, ele me perdeu, assim, aquela sequência depois dele levando o Frank lá pro celeiro, prendendo ele no celeiro e começando aquela sessão de tortura ali o filme me perdeu, assim. Ele tinha uma potência narrativa tão forte, assim, que eu acabei murchando muito nessa sequência final, assim. E por mais que a cena finalzinha, assim, ainda seja um pouco perturbadora, assim, pra mim ainda, eu me perdi muito nesse tempinho. Eu falei metade do filme, mas, assim, talvez 60, 70% do filme eu tinha gostado. Eu não gosto dessa sequência que ele acaba me perdendo ali. Eu virava e falava, cara, tipo assim, podia ser muito mais, sabe? É isso, gente. Mas assim, eu gosto muito do cara atuando como cachorro, assim, cara. Eu fiquei muito impressionado, assim, muito assustado mesmo, né? Porque pra mim o Totoca da cabeça era o cara fantasiado, né? E ele interpreta muito bem o cachorro, os latidinhos dele, os trejeitos dele, assim. É muito de uma pessoa completamente, assim, fora da caixinha mesmo. A gente vai comprando a história do cara, isso vai funcionando bem. Mas eu imaginei que esse cara, ele não era bonzinho, né, o bonitão lá. Eu imaginei que ele tinha parte grande naquilo ali que estava acontecendo. Mas eu confesso que eu esperava um pouco mais, assim. Até mesmo pela comparação que eu fiz. Lógico que numa escala, estrutura narrativa muito inferior, assim, da comparação com o Yorgos, né? Escala muito menor, mas assim, uma narrativa que me lembrou muito ele, assim, no início, assim. E foi isso, gente. O inferno ao céu, assim, o céu ao inferno, assim, não importa a ordem, assim, mas foi uma mudança, pra mim, uma mudança muito drástica, assim, na narrativa, de um tempo pro outro, assim, pra sequência final, assim, pro grande finale, assim, pro clímax. E eu acho que essa mudança, ela acontece também, assim como a gente falou do Cujo, né, ela acontece, acho que bem na metade do filme, assim, quando... que assim, a primeira grande mudança. Tá, vamos lá, eu vou voltar um pouco. Porque assim, primeiro momento que a gente tem essa questão ali do cara que se veste de cachorro e tudo mais, beleza. E o filme vai sendo construído a partir disso, vai sendo construído a partir desse estranhamento causado por essa presença, né? Então, assim, dá pra dizer que a fonte do terror, num primeiro momento, é o estranhamento de tu ter uma pessoa vestida como cachorro. Só que daí o que acontece? Lá pela metade, acho que é quase que na metade do filme mesmo, é que quando tu já tá se acostumando com aquela presença, é que vem a primeira mudança, a grande mudança, que é o fato de que no momento em que ele tá sozinho, o cachorro tá sozinho com ela, o cara levanta. Spoilers, tá, gente? O cara tira a máscara e fala assim, eu tô aprisionado aqui, ele me obriga a usar essa roupa e tudo mais e tal. Isso muda completamente a perspectiva, né? Tipo assim, só que eu concordo com o que ele tá falando, porque, tipo assim, isso muda a perspectiva pra gente. Então a gente passa a ver aquela situação de uma maneira completamente diferente. Só que e muda também a figura da vilania do filme, né? Passa a ser o cara, então. Só que o cara passa a agir imediatamente de acordo com essa nova perspectiva, né? Tipo, ele passa a agir como um vilão imediatamente também, sendo que ele tava sendo centrado assim antes. Então eu concordo que a mudança é grande. E aí, assim, vai ficando cada vez pior. Eu falei ali no grupo lá pra gente que, porra, o filme é doentio, tá ligado? Tipo, o que ele vai... Ele não oferece pra gente qualquer escape daquela situação. Ele só vai piorando a situação. E ele dá uns pulos temporais ali, tipo, no final. Pra poder entregar pra gente um final que é chocante e que me deixou mal mesmo. Então, esse filme mexeu comigo, tá? Então, assim, eu fiz algumas anotações aqui. Tem coisa que é positiva, tem coisa que é negativa. Tem uma anotação que eu fiz fazendo uma conexão com o que o Ivo falou antes sobre o Friends. Eu tava revendo esses dias um episódio do Friends, que é quando eles fazem um jogo pra ver quem é que conhece mais, né, dos amigos ali, quem que se conhece mais e tudo mais. Então, são várias perguntas, várias respostas, mas... E tem uma das perguntas que é feita nesse jogo, que é qual é o maior medo da Mônica. E eles respondem que é animais vestidos como pessoas. Esse é o maior medo da Mônica. Animais vestidos como pessoa, pra mim, não tem problema nenhum. Agora, pessoa vestida como animal, eu não sabia que eu tinha esse problema, mas eu tenho. Que coisa bizarra que é isso, tá ligado? Tipo, e é isso que eu digo que o filme acerta, porque ele já mostra isso pra gente desde o início. Então, tu já tá com esse estranhamento desde o início e se mantém. Então, eu tava curtindo essa ideia do filme, tá ligado? Então, apresenta a situação bizarra e mantém essa situação bizarra. Tem um outro aspecto que eu gosto bastante do filme, que é o fato de que, porra, a menina foi pra lá, né, saiu com o cara, viu aquela bizarrice toda e fez o que qualquer pessoa deveria fazer nessa situação, que é tipo, fui embora. Aham. Uh-huh. E o cara levou ela embora, tá ligado? O cara levou ela embora. Ela escolheu voltar porque o cara é rico, tá ligado? Tipo assim, porque a amiga dela falou assim, nossa, tu saiu com um herdeiro de não sei o que, não sei o que. E aí, a partir desse momento, ela começa a reavaliar a situação, tá ligado? Porque até então ela não tinha reavaliado. Ela tava bem tranquila, tipo, em relação à decisão dela. E aí ela resolve dar uma chance pro cara, tá ligado? Eu não tô dizendo que o filme faça um julgamento de valor, porque, tipo, o que acontece com ela depois é, tipo, infinitamente pior, né? Então, tipo, não tô falando isso. Eu tô falando que, ao inserir esses pequenos... Um botar lápis, as pequenas falhas de caráter, coisa assim, tu torna o personagem mais humano. Eu acho que isso é o que eu gostei no filme, tá ligado? Porque, tipo assim, ela, de certa maneira, ela, né, tinha se conectado com o cara ali e tudo mais e tal, mas ela sai de lá com medo do cara, tá ligado? Sai de lá com medo daquela situação. E o fato dela voltar, ela volta depois que ela descobre que ele é rico. Então, tipo, porque, tipo, e o filme faz questão de mostrar pra gente que ela é uma estudante, mas ela não é muito dedicada e tudo mais. E daí, tipo, a própria colega de quarto dela fala pra ela que, tipo, ah, mas tá bom, agora tu não vai nem precisar mais, se tu ficar com ele, não vai nem precisar mais estudar, o que é bom, porque tu já não faz isso mesmo. E ela, tipo, meio que concorda, tá ligado? Então, tipo assim, eu gosto da ideia de serem personagens falhos, tá ligado? Tipo, eu acho que isso humaniza mais eles. Mas, de novo, não tô falando que o filme tá punindo eles pelos seus atos nem nada do tipo. É só uma característica que eu gosto. E tem um outro... E tem algumas escolhas que o filme faz que eu acho que é um pouco... Não vou dizer que é absurdo, porque é absurdo o filme todo é. Mas eu acho muito engraçado quando o filme propõe pra gente que um cara rico, né, que mora numa casa no meio do mato, resolve viajar pra uma casa no meio do mato. Tipo assim, que viagem é essa que ele faz? Que diferença que faz tu fazer essa viagem, tá ligado? Eles parecem que não saem do lugar, assim. E aí tem esses pulos que o filme faz, que ao mesmo tempo que é positivo em alguns aspectos, tipo, como eu falei, essa questão desse pulo temporal que ele faz, é interessante. Só que ao mesmo tempo ele parece que faz esses pulos pra poder não explicar algumas coisas que talvez devesse ser explicado, como o fato de que, tá, a amiga dela não vai procurar por ela, tipo, ela termina o filme sequestrada e tudo mais, sendo que ela sabia com quem que né, a amiga estava saindo, ela sabia o nome do cara, o cara é uma figura pública, ela poderia ir até a polícia poderia investigar, dá para fazer a localização do celular dela para saber onde ela tá e esse tipo de coisa, tipo, ficou por isso mesmo, tá ligado? Ficou solto ali, essa, eu acho que nesse caso eu queria um pouquinho mais de explicação do que acontece depois, porque a gente entende, o cara é rico, ele consegue várias coisas por causa disso, mas então me mostra como que ele consegue isso, sabe? Me mostra ele manipulando outras pessoas também. É, então, nesse caso aqui, isso foi o que me deixou um pouco mais com o pé atrás. Assim, mas o clima do filme, que eu concordo com o Ivo, que se assemelha bastante aos filmes do Yorgos, né? É esse clima incômodo o tempo todo, sabe? Eu acho que nisso ele foi bem sucedido. Então, eu gosto disso. Eu gosto de investir em personagens falhos. Eu gosto de investir em personagens que, de certa maneira, são reais em meio a uma situação que é extremamente absurda. Então, eu diria que... Eu não dou nota para filme, mas eu botaria pelo menos um meio ponto a mais. Eu daria um 3 aí pro filme. Boa nota. Aquela cena bizarra dela brincando com o cachorro. Eu falei, pronto, 3 totoca de cabeça ali. Num lugar só. Falei, isso é uma merda gigante. Tem doido, gente. Eu, Daniel, eu discordo um pouco dessa visão da Sigrid, que eu acho que... Ai, logo que ela aparece, é tipo, ela tá super atrasada, ela tá com roupa de academia, ai, não sai, sei lá, não estudei muito, ah, eu faço psicologia, mas nem é direito numa faculdade, eu nem entendi o que é. É um ano só em vez de 4, uma coisa assim, né? Já tava devendo as matérias. Não, parece um curso menor mesmo. Eu acho que nem era um curso completo, é que, tipo, ela não conseguiu passar em nenhuma faculdade e aí foi parar nesse negócio, sabe? Se não me engano, ela também trabalha num café, alguma coisa assim? Não lembro se... Bem, a gente não vê ela trabalhando, né? Alguma coisa disso. É, não lembro se ela fala alguma coisa ou se eu que inventei isso. Mas, e aí, no topo disso tudo... É tipo, olha essa vagabunda que só se interessou pelo bonitão porque ele é rico, sabe? Eu enxerguei esse juízo de valor. Ah, tu acha que tem que... Tu acha que tem, então o filme faz esse julgamento. Eu acho que faz. Talvez fosse tipo, ai, olha essa vagabunda. Mas ela não merecia tudo isso também, né? Mas... Ah, não, que não merecia, não merecia mesmo, né? Pelo amor de Deus. É, não, com certeza. Tá, mas então tu concorda comigo que ela volta a se encontrar com o cara porque ele é rico. Sim, mesmo tenha sido pela a amiga que jogou essa, né? Tipo, ai, você tem que se encontrar com o cara rico, sabe? E ela vai. Mas eu enxerguei esse juízo de valor, sim. Ah, não, pode ser mesmo. É, e uma coisa que eu achei é que, assim, quando a gente pensa, no, eu pelo menos, quando vê, principalmente no Blue Sky, rola muito, muito assunto de furries. Né? Nossa. E aí, pra mim, quando eu vejo só a sinopse desse filme, eu penso em alguma coisa sexual. E não tem sexo nesse filme. Tipo, até tem, né? Do Christian e a Sigrid. Eles têm relações e tal, mas a gente nem vê, sabe? É tipo, ai, começa a se pegar ali e acabou. Já cortou pro dia seguinte, assim. Então, isso é totalmente tirado da história. É uma quebra de expectativa. É um potencial desperdiçado. A expectativa é um problema também. É, eu acho que ele poderia... O que eu estava esperando é que seria algo muito mais bizarro do que só mais um cara violento, sabe? Só mais um rico que, como você disse, Daniel, não, é uma pessoa que tem muito dinheiro e... Às vezes tem seus meios ali para fazer as coisas por baixo dos panos. E que é violento e consegue se safar por isso, sabe? Eu acho um absurdo o Frank nunca ter... Porra, velho, se fosse um brasileiro... Se o Frank fosse brasileiro... Ele dormia na cama com o cara, né? Tipo... É... E eu acho... A primeira cena, né? Quando o Christian tá fazendo... uma refeição super chique, parece uma coisa de restaurante, assim. E aí ele serve no prato do cachorro, eu pensei, pelo menos come bem, né? Mas não, às vezes ele come assim, às vezes ele come ração. Sim. Então, tem que ter uma alimentação não tem balanceada. essa vantagem. Eu sei que a expectativa é uma merda também, e a gente não pode, né? A gente tem que falar do filme que a gente viu, não do que a gente queria ver. Mas foi só, para mim, foi só uma quebra de expectativa, porque eu acho que ele tava com. Porra, é um cara vestido de cachorro que mora com outro cara, sabe? Não tem como você não pensar que tá rolando alguma coisa ali, que não é só essa. Aparentemente, o Christian queria mesmo um cachorro, um cara vestido de cachorro, e é só para tratar como cachorro, ponto. É, mas então o que eu acho curioso em relação a isso é que ele dá banho no cachorro dele, mas ele tira a roupa né, de cachorro para dar banho no cara, mas ele faz questão de dar banho. Então ele não chega a fazer insinuações sexuais, né? Mas tem uma hora, por exemplo, que ele vai ali dar tapa na bunda do cara também, daí ele faz questão é tipo a única cena de nudez que acho que tem no filme todo, é a bunda do cachorro ali, né? Então, tipo, é o máximo que ele faz de insinuações, assim, né? Tipo, mas tem uma coisa que eu tava pensando agora, inclusive, quando a gente tava falando sobre essa questão de, tipo, de ela tava interessada, né? Ficou interessada nele de novo por conta, depois de saber que ele era rico, é que tem uma história que é o Christian, o protagonista, o cara, não lembro o nome dele. É, tem uma história que ele conta em relação a como que ele conheceu o Frank, né? E ele fala que ele tinha vários amigos porque ele sempre teve todos os brinquedos, todos os videogames e tudo mais, tal, não sei o quê. E aí ele diz que as pessoas ficavam próximas dele porque queriam alguma coisa dele. E que quando os pais dele morreram e tudo mais, que tipo, que daí ele já não tinha mais, digamos, acesso tão fácil a tudo isso, as pessoas, ou pelo menos as pessoas que estavam ali no entorno dele também meio que desapareceram e o Frank foi o único que ficou. A minha dúvida é a seguinte: será que o Frank também não era uma dessas pessoas que estava ali no entorno dele por interesse e de certa maneira. Esse negócio de vestir as pessoas de cachorro e tudo mais é a maneira que ele encontrou de punir essas pessoas que vão atrás dele só por conta do dinheiro dele, que estão interessadas na riqueza dele. Porque ele fala em vários momentos, que ele fala em outros momentos, que ele já teve vários outros encontros lá pelo Tinder e que normalmente acho que acaba do mesmo jeito, porque acho que ele já está combinado com o Frank que o Frank não vai aparecer até amanhã seguinte, quando ele traz alguém para casa, né? E ele fala que a maioria, tipo, simplesmente vai embora depois. Só que ele não vai atrás dessas mulheres que vão embora depois, tá ligado? Tipo, É e é verdade. porque elas também não vêm atrás dele depois. O que mudou ali foi o fato de que a protagonista, eu não marquei o nome de ninguém, gente, mas a protagonista, ela não, ela volta, né? Tipo, ela vai atrás dele de novo. A Sigrid volta. E aí é que ele eventualmente transforma ela em cachorro também, porque eu acho que ele entende que, na cabeça dele, ela seria mais uma dessas pessoas que está só interessada no dinheiro dele, e é a maneira dele de punir essas pessoas. Essa é uma interpretação que eu estou fazendo com, tipo, um mínimo de informação que o filme traz pra gente, tá ligado? Então, tipo, mas eu estou indo longe aqui com um pouquinho que o filme entrega pra gente, porque, como eu disse, ele escolhe não explicar muita coisa. Mas sei lá, eu acho que seria justificaria, tipo, algumas coisas, tipo, não justificaria no sentido de que ele tá certo, tá errado. Não, tô falando assim, da maneira como ele pensa, sabe? Tipo, Sim, total. Não, eu acho que foi, que é uma teoria que faz sentido, sim. porque se a gente vê o que acontece com ela no final, isso me leva a pensar como que era o Frank antes disso, sabe? Tipo, Sim. É, eu acho que faz sentido, sim. E é isso, né? Uma pessoa que ele é sozinho, meio que sem nada para fazer, o que eu poderia fazer, né? E aí essa vira meio que a vingança e o passatempo, né? Mas eu acho que faz sentido, sim. acho que daqui vai ficar mais pro final do programa, mas tem um outro Good Boy de 2022 também, tá? Não, tem um Ah lá, monte de então. good boy. Mas é de cachorro também, ou... É de cachorro, é sobre uma cuidadora de cães que visita, tipo um pet sitter, né? Igual eu, assim. Aí, conforme a noite avança e Luna tenta disciplinar o cãozinho carente de atenção, descobre que não é de forma alguma um bom menino, good boy, mas sim uma máquina de matar metódica com sangue, sede de sangue humano. É um Olha curta, tá, só, gente? nossa. É um curta. Mas Ah, boa. tem um longa aqui. Não, mas aí eu acho que É. não tem a ver com o Não, cachorro. é um É curta. Eu só. vi no IMDb que é um curta de 2022 Nossa, mas o também. que tem de filme chamado Good Boy? Tipo, É. pelo amor de Deus, tem um monte aqui. Não tem um, não tem uma criatividadezinha, Não, né, gente? não. É difícil. Ai, ai. Ai, muito bem. Então esse foi o cachorro sem cachorro. Isso. Primeiro a gente tinha o cachorro do mal, agora a gente tem o cachorro sem cachorro. E agora? E E agora a gente tem o agora vamos cachorro do para bem. o bom cachorro O bom mesmo. garoto de verdade. Bom, vamos falar então de Good Boy, o bom menino, né? Esse filme foi lançado no Brasil mesmo, então ele tem um título em português. É, saiu nos cinemas, inclusive, né? E é um filme que foi dirigido pelo Ben Leonberg e foi escrito por ele mesmo junto com o Alex Cannon. E tem o protagonista mais fofo que vocês verão neste episódio e neste ano, quem sabe, que é o Indy, que é um doguinho caramelo, então é mais fácil ainda da gente se identificar, né? Porque é um cachorro, apesar dele ter raça fora do filme, assim, o Indy é um cachorro de raça, mas para mim não importa, ele não passa de um cachorro caramelo, que é Sim, mais importante. muito expressivo também. Muito expressivo. E ah, ele é um ótimo ator. E ganhou prêmios já, inclusive. Ele só não é melhor ator para mim do que a Gaivota Sully, que a gente falou outro dia. Podia botar os dois no mesmo filme, né? Sim, pois é. Mas, bom, deixa eu fazer uma breve sinopse aqui, então. Então a gente acompanha o cachorrinho. O filme não é em primeira pessoa, mas ele é gravado pelo ponto de vista do cachorro, no sentido de que a câmera, por exemplo, está sempre na altura do cachorro ali. Então a gente vê muitos joelhos, né? A gente vê muitos pés da cama, muita coisa assim. Demora muito até aparecer o rosto de uma pessoa mesmo, né? É o que eu achei bem interessante. Mas então a gente tem o Indy, que vive com o tutor dele, o Todd, que desde o início do filme a gente vê que o Todd tem algum problema sério de saúde, além de problemas com álcool e drogas, enfim, não sei exatamente o que ele usa assim, mas tem esse combo da desgraça aí. Os dois vivem juntos, né? O Todd tem uma irmã, a Vera, com quem ele conversa bastante assim por telefone, e a Vera tá preocupada com ele, né? Ela sabe que ele tá doente e tal. E o Todd resolve que vai se mudar para a casa do avô dele, junto com o Indy, o avô que já faleceu, né? E a gente entende que essa casa é assombrada, né? Tem alguma coisa errada ali. É, quando eles chegam até. Acho que é o Todd mesmo que fala que as pessoas da família deles costumam morrer cedo. Então a gente vê que provavelmente não foi a decisão mais acertada, né? E o Indy é um cachorro que ele consegue perceber, né, as assombrações que estão por ali. Então é isso, você tem um bicho, ele tá agora talvez do seu lado olhando para a parede e você tá pensando o que será que tem ali? Talvez tenha alguma coisa ali. Então é um filme que pode despertar gatilhos por diversos motivos. Mas quero saber o que vocês acharam. Em casa, se assim, quando os gatos estão olhando para um lugar, ou a Vani mesmo, né, para e fica olhando. Aí eu fico dublando ele perto da Marina, falo: "Oi, moço." A Marina, para! Nossa, pelo amor de Eu Deus. fico Pois zoando. é. A gente, a questão desse filme, quando ele começou a se falar nele, né, e que foi muito discutido, era: o cachorro vai morrer no final? Pois Senão não vou ver. Então, essa questão foi levantada. Dessa questão, descobriu-se que tem um site que fala sobre filmes de cachorro, fala: nesse um cachorro morre, nesse um cachorro não morre. Ficou-se essa expectativa das pessoas em relação a esse filme, eu, inclusive, sobre isso. Mas eu acompanhando, eu virei e falei: não, esse cachorro ele não vai morrer nesse filme, não tem como, né? Ele vai ser o herói do filme, ele vai ser o protagonista, ele vai ser o final dog, né? Ele não pode morrer, não tem como. Se o diretor fizer isso, ele vai estar cagando muito, assim, com as pessoas, assim. E, cara, que cachorro, assim, expressivo, que cachorro bonitinho. Essa questão do filmar sobre a perspectiva, aquela coisa meio Charlie Brown, né? Os desenhos do Charlie Brown, você vê muitas vezes o cara só da barriga pra cima, assim, não vê o rosto dele, né? O único momento que a gente vê o rosto dele é um momento que ele tá abaixo do cachorro, assim, né? O cachorro sobe e fica num nível acima, assim, numa varanda, e o cara tá na rua. Mas eu também achei um filme muito triste. Essa questão, eu vendo ele, assim, eu tive uma interpretação, vi ele com a Marina, e a gente teve essa interpretação de que essa assombração toda era a questão da doença mesmo, do cara. Uma doença, eu imagino, que hereditária, e que era como o cara via isso. É porque a gente tem essa coisa, os cachorros sentem. A própria Vera fala isso, né? Ele não tá estranho, ele tá sentindo. O cachorro, às vezes, ele sente. Se você tem uma coisa, ele alerta você. E realmente existem estudos sobre isso. Eu já vi casos de cachorros que descobriram câncer de tutores, que ele começou a ficar estranho. O doutor foi olhar e onde o cachorro ele ficava implicando, o cara tinha um câncer, né? Assim, né? Nada, ali em alguns lugares, assim, que existem estudos sobre isso, mas essa questão de uma percepção que a gente imagina que os animais, eles podem ver além do que a gente vê. E o filme, ele faz isso de uma forma muito melancólica, né? Porque a gente vai acompanhando ali o sofrimento do cara sobre o ponto de vista, né? Do cachorro, assim, e ele tenta proteger, né? Entra nesse clichê do cachorro, o melhor amigo, né? Do homem, o cachorro que vai proteger de tudo. Ele tá tentando proteger ali. Tem o fantasma cachorrinho, que é lindo também, que ajuda ele. Mas é isso, assim, ele tem essas ligações, ele tem essa. Embora ele tem muita coisa que aponte para o sobrenatural mesmo, né? Mas ele busca essa. E eu achei ele muito triste, assim. Eu fiquei muito triste no final, porque eu queria muito que o cachorro salvasse o Dono, assim, né? Que a gente vê no filme, assim, a gente se afeiçoa muito a ele ali. A gente queria muito que ele tivesse esse final, assim, que ele salvasse, que ele fosse o herói mesmo, assim, né? Que seria muito lindo, mas assim. Não deixa de ser bonito o final também, assim, né? Do cara falando com o cachorro, cara. Tipo, ele entra lá, né, naquele buraco, o cachorro tira ele, e o cara fala com ele, tipo, você é um good boy, né? Mas você não pode me salvar, né? Eu achei isso muito, muito foda, se assim, tem nem muito pra baixo isso no filme. Mas feliz também porque ele sobreviveu, né? Ele vai continuar tendo a vida dele, com a pessoa que gosta dele. E realmente, gente, eles falam. Eu não digo que é o filme mais fofo, que ele não é, no fim, ele não é um filme fofo. Eles estavam falando, é o filme mais fofo, de terror mais fofo. Né? Eu acho ele um filme triste, assim, mas é o protagonista mais fofo. Cara, assim, que lição, né, do Ben Lomberg com o cachorro, né? Que é dele, o cachorro, né? Sim, eu acho que é. O cachorro é dele. Eu até achei antes que ele próprio interpretava o Todd, né? Mas não é, é Parece, outro né? ator. Mas como rola isso de. Porque eles levaram 3 anos para gravar esse filme, né? E em muitos momentos, assim, porque a esposa do Ben Leonberg é a produtora do filme. Eu vou pegar aqui o nome dela para não ficar, tipo, a esposa do fulano. Mas. Por um grande período, foram só os dois e o cachorro nessa casa que eles alugaram, né, para gravar e ficaram morando lá direto, assim. E como a gente só vê do joelho para baixo, em muitos momentos também, então várias cenas é o próprio Ben atuando ali, porque o Indy tem muitos truques que ele só obedecia. O Ben, né? Então não adiantava o ator tentar fazer que não rolava. Então às vezes eles quebravam o galho assim. Mas é um cachorrinho muito bem treinado, né? É isso, ele é um ótimo ator. Então acho que foi muito bem treinado. Apesar do trabalho que com certeza deu, porque, né, 3 anos para gravar tudo isso, né? Então com certeza foi um trabalho, mas acho que o resultado foi bom, assim, pelo treinamento do cachorro. Também gostei muito desse resultado. Eu acho, o filme ele é curtinho, tem 1h15. Eu acho também que talvez ele. Acho que o Felipe comentou que ele seria um ótimo curta, né? Sim, seria um ótimo curta, mas eu acho assim que realmente ele fica um pouquinho de uma. Ele leva um tempinho ali de muito tempo do cachorro todo apreensivo, vendo alguma coisa ali. Ele tem um tempo disso, né? Mas. O diretor não tinha muito do que explorar ali, né? De acordo com o que ele tinha proposto para a história dele ali. E eu achei que funcionou bem, assim. Achei legal, gostei da atuação dos dois, assim, da dinâmica dos dois, né? Do cachorro, assim, achei muito bonitas. É isso, gente. A gente gravou meio que esse episódio por causa desse filme, né? Acho que valeu, porque. Foi uma desculpa para eu ver o filme também. Sim, eu tava querendo ver ele um tempão. Pra conseguir fazer a Marina ver comigo, eu tive que ir lá e ver se o cachorro morreu ou não. Falei, cachorro não morre, né? E eu já imaginava que ele não ia morrer, mas eu falei, ah, isso daí pra mim vai ser irrelevante. Eu prefiro saber também que ele não vai morrer. Aí ela acabou assistindo comigo, ela adorou também. Ela ficou curiosa pelo outro Good Boy, mas esse aí eu vou passar longe dela, porque. Não é É. preciso. É, eu gostei bastante do filme, né? É, tipo assim, me surpreendeu, porque quando a gente fala assim, ah, foi um filme que, né, um filme protagonizado por um cachorro, não tem uso de CGI, não tem nada, tipo assim, é o cachorro atuando, né? Ele não tá atuando, né? Tipo, eles estão extraindo essa atuação dele, né? Então, assim, eu imaginava que seria algo até mais simples do que aquilo que a gente vê. É, no filme. Porque assim, normalmente o que que tu faria numa situação como essa? Tu deixaria a câmera parada e faria vários takes até o cachorro meio que fazer o que tu queria que ele fizesse, né? Tipo, parar onde tu quer que ele pare e tudo mais tal. E na verdade, o que me chamou a atenção no filme é que ele tem uma certa complexidade na narrativa, assim, tipo, tu tem ali o cachorro num primeiro. Tem, por exemplo, aquela cena que o cara vai lá abrir o portão, uma coisa assim. Então tu tem o cachorro no primeiro plano, mas tu tem a chuva, e aí tu tem o cara lá no fundo, e daí o cachorro tem que reagir a alguma coisa que tá atrás, enquanto o cara tá lá no fundo falando no telefone. Então, tipo, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que, sei lá, eu acho que engrandeceu a obra como um todo, sabe? Me chamou a atenção também o fato de que ele também movimenta a câmera o tempo todo, sabe? Então, tipo, ele não deixa só a câmera parada para capturar uma certa reação do cachorro, ele movimenta a câmera, então assim, tu vê que tem um treinamento muito grande por trás de tudo aquilo que a gente tá vendo, sabe? Mas é óbvio que o filme ele cai naquela questão assim desse problema do ponto de vista, sabe? Tipo assim, que é uma coisa que acho que a gente já discutiu quando a gente falou sobre aquele In a Violent Nature, e também tem o outro lá, que é aquele lá do fantasma, que é o Presença, né? Tipo, o In a Violent Nature, um filme contado pelo ponto de vista do vilão, um slasher contado pelo ponto de vista do vilão. A Presença é um filme de assombração contado pelo ponto de vista do fantasma. E agora tu tem esse daqui, que é um filme de casa mal assombrada contado pelo ponto de vista do cachorro. É, qual o problema do ponto de vista em si, dessa mudança do ponto de vista? É que ela tende a ser um pouco limitadora, porque daí você está se obrigando a mostrar só as coisas que esse protagonista enxerga, só o que acontece no entorno dele, e às vezes o que acontece no entorno dele não é suficiente para contar a narrativa como um todo. E aí o que acontece? O diretor ele acaba tendo que recorrer a algumas repetições, coisa assim, que eu acho que é o que pode causar esse sentimento de que às vezes está um pouco arrastado, que poderia ser melhor como um curto e tudo mais. Eu não acho que poderia ser melhor como um curto, eu acho que ele até funciona como um longa, mas tem algumas coisas que talvez não funcionem tão bem, como o fato de que, assim, ele repete a mesma cena, acho que ele repete umas 3 vezes, que é tipo assim, aquele negócio de que o cachorro tá vendo alguma coisa, sei lá, subindo a escada, coisa assim, e cria uma tensão e aí no final revela que é o dono dele, o tutor dele, sabe? E eu entendo que isso tenha relação com o que vai acontecer no final, não é um problema. Mas eu tô falando de ele repetir o mesmo artifício umas 3 vezes, porque ele precisa meio que ocupar o filme com alguma coisa. E aí quando ele não tem com o que ocupar, ele mostra pra gente os sonhos do cachorro, então, porque de novo, ele tem que ocupar com alguma coisa, sabe? Então, acaba tipo se tornando um pouco repetitivo, porque parece que a história não vai adiante. E a história que ele está contando é uma história muito boa. De fato, assim, eu também entendi que a assombração do filme, ela é a morte se aproximando, sabe? Porque tu tem esse personagem que ele tá com câncer, então ele tá morrendo, então a morte tá. Por isso que a morte tá, tipo, cada vez mais próxima daquela pessoa. E aí se torna muito significativo que é o cachorro, né, na cena final, de novo, spoilers, tá, gente? Mas na cena final, o cachorro ele tá lá naquele porão e tudo mais, ao lado de um esqueleto de um outro cachorro. Ou seja, tipo, aquilo tudo já aconteceu antes, tipo, quando o avô deles morava lá, tá ligado? Tipo, ele também foi parar no mesmo lugar, ele também tentou salvar o seu tutor, mas ele não tinha ninguém para abrir a porta do porão para ele depois, sabe? Então, tipo, aí o outro cachorro acabou ficando lá. Então, tipo, eu gosto dessa estrutura, eu gosto dessa ideia, da história que ele tá contando. Só que tem coisa ali no meio que por conta dessa estrutura que ele tá, digamos, desse ponto de vista, acaba não funcionando tão bem. Como o fato de que a gente nota que o protagonista ele tá doente, então tem uma hora que ele chegou, parece que ele fez, sei lá, quimioterapia, alguma coisa, que ele chega bem abalado, sabe? Tipo, e aí a gente nota ali que ele tá com sangrando o braço, né? Eu entendi que fosse quimioterapia, porque ele tá muito, muito mal mesmo. A Sil até falou de uma questão ali de um possível vício em drogas, mas pelo menos naquele momento ali eu entendi que ele estava no meio de um tratamento, porque depois a gente vê isso também. Então, assim, tipo, então digamos que naquele momento ali ele estava fazendo quimioterapia, ele foi para lá, ele fez seu tratamento e ele voltou para casa. Nesse meio tempo, o cachorro ficou sozinho, o que é de se esperar. O que não é de se esperar é que quando ele vai fazer uma ressonância magnética, o cachorro esteja lá no hospital junto com ele, sabe? Pois Isso não faz sentido. Então, assim, tu tem que manter a lógica, sabe, da tua narrativa. Por que que ele tá lá? Porque naquele exato. momento tinha uma informação importante que ele não quis passar pra gente de outra maneira, que ele não quis passar pra gente por meio de um telefonema, por exemplo. Sendo que o cara tava falando com a irmã dele o tempo todo. Mas naquele momento a gente tinha que entender que, ah, o tratamento dele vai ser cancelado porque, tipo, não tá dando resultado. Então ele começa a investir em tratamentos alternativos, esse tipo de coisa. Mas é isso que eu digo, é a limitação do formato que ele se propõe a contar. Ele vai ter limitações de fato, né? Então, isso é para mim é o grande problema, que a história que ele tá contando, eu gosto, eu acho muito boa, eu gosto dessa revelação final, eu gosto de como que ele conta essa história pra gente, né? Tipo, mas é o que, sei lá, às vezes acho que ficou, algumas coisas ali no meio ficaram um pouco repetitivas e tal, então isso acaba prejudicando um pouquinho o ritmo, né? Porque como a gente falou, é um filme que tem 1h15 de duração, que é uma boa duração, só que ao mesmo tempo a gente, ele tá caindo também no mesmo problema do. Tá, primeiro, só completar outro raciocínio. Ele tem 1h15 de duração, mas como a gente falou antes, poderia até ter um pouquinho menos. E o problema também é o fato de ele cair no mesmo, na mesma questão dos outros filmes que eu mencionei de ponto de vista, que é tipo assim, que a ideia é tudo aquilo que as pessoas talvez lembrem a respeito do filme daqui a alguns anos. É o fato de ser um filme contado pelo ponto de vista do cachorro, e não necessariamente a história que ele tá contando e tudo mais. Tipo, o conceito acaba se tornando mais importante, sabe? E aí, eu acho que isso é uma questão, acho que com todos esses filmes de mudanças de ponto de vista, não só com esse, né? Sim. É, eu acho que ele tem essa complexidade que eu também esperava que fosse ser mais simples, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, me pareceu mais uma colagem de cenas do que, né, tem algum problema de fluidez mesmo. É, também acho que ele podia ser um pouquinho mais curto. Foi bom você falar do outro cachorro, Daniel, porque é isso, tem outro cachorro. Ele. Tem. Não, e a cena que aquele outro cachorro volta à vida, eu acho sensacional. Sim, Nossa é Senhora. super boa. Ah, e o Ivo falou do Snoopy, né? Eu tava. Ai, seria tão. De novo, não é que eu queria ver esse filme, mas imagina se as pessoas também falassem igual as pessoas falam no Snoopy, que ninguém fala nada, tipo. Mas tem uma hora que ele tá deitado em cima da casa, o cachorro. É Ele verdade, deita em cima da casa. sim. Sim, é verdade. E acho que é isso, né? Assim, eu fui procurar também se o cachorro morria. Does the dog die.com é um site que eu uso com bastante Isso frequência. Tô assistindo um filme, apareceu um bicho, eu entro imediatamente. Inclusive, quando a gente gravou sobre Waking Fright, que tem a cena dos cangurus lá, foi lá que eu fui olhar, e aí tava lá, não, tem bicho morrendo e é de verdade. Falei, ah, esse eu vou pular. não dá nem para contar E quantos que morreram também naquele filme. pois é. Mas piadas à parte, eu acho um site útil, porque é isso, você entra, não é só filme de cachorro e não é só sobre bichos morrerem. São vários gatilhos, temáticas que podem, né, despertar gatilhos em pessoas. E assim, a gente pode achar que Tipo eu falando de que não vejo filme de bicho. Raramente vejo filme de bicho. Aquele filme Caramelo da Netflix, mas jamais, sabe? Não existe a menor possibilidade. E quem vê de fora pode achar uma bobagem, sabe? Mas pra mim não é, eu não gosto, não me sinto bem assistindo, não quero, né? E tem outras temáticas que não envolvem só bicho. Fala de estupro, fala de violência, vários tipos de violência contra a criança, enfim, muitas coisas que dá para consultar o site e os próprios usuários do site é que respondem. É muito simples, tem um, o cachorro morre, sim ou não, e aí tá lá em vermelho ou em verde, sabe? E aí as pessoas podem deixar comentários também, enfim, é bem útil para quem tem algum tema sensível, assim. E eu uso bastante. Mas a questão, às vezes, não é só se o bicho morreu ou não, né? Como você falou, Ivo, eu achei o filme super triste, porque no final ele acaba não se sentindo um good boy, sabe? Então é triste, assim. Mas eu acho legal ele. Porque quando a Vera chega, né? Ele tá lá embaixo, ainda naquele porão. E ela chama ele e ele dá aquela olhadinha pra trás e ele escolhe sair. Então eu achei legal, tipo, ele tá triste, mas ele seguiu em frente. Então eu achei, e fora os vários perrengues que ele passa no filme todo, né? Nossa, tem uma hora que ele pula da janela do segundo andar, tipo. Então... Nossa senhora. Eu virei e falei, vai sair mancando. É, pois é. Muito bom. Mas eu gostei bastante de ter assistido, gostei da experiência. Acho muito válido também, por ser algo diferente, né? É uma experimentação ali que o diretor fez e acho que saiu um filme bem satisfatório, sim. Ele até falou em entrevistas, assim, que é isso, né? Como você falou, Daniel, que você esperava nessa câmera parada e esperar a boa vontade do cachorro fazer o que a gente está esperando que ele faça. E aí o Ben falou sobre essa dificuldade, né? Que foi meio que um caminho inverso. Que tudo foi sendo adaptado em torno do ator principal. Uhum. Não o ator principal se adaptando àquela produção, né? E acho que da forma como ficou bem legal, assim. Eu gosto do resultado. Eu acho que essa é a adaptação oficial de Coragem, o Cão Covarde, que tem rolado aí uns rumores de que vai, sim, sair uma adaptação oficial de Coragem, o Cão Covarde, mas pra mim essa já tá boa. Sim. Eu ia falar o nome da produtora, né, Carrie Fisher. E queria falar também rapidinho sobre o avô, né, que é o primeiro rosto que aparece mesmo, apesar dele aparecer em vídeo, né, eles veem fitas antigas, uhum, assim, mas é o Larry Fessenden, que faz um monte de filmes de terror já há muitos anos, principalmente filmes independentes, né, ele teve, pra citar um fácil, assim, ele tá no Você é o Próximo, fez o The Mind's Eye, que é do Joe Bagos, que é um diretor que a gente já comentou aqui também. E volta e meia ele aparece em filmes, assim, acho que dessa turminha do Ty West, uhum, ou pelo menos umas adjacências ali. Sim. Ele é diretor também. Ele é um rosto. Também, então. Então ele é uma pessoa já conhecida. E acho que até por isso que mostram o rosto dele logo, né? Mostram o rosto dele no trailer do filme, sendo, e tipo, colorido e tudo mais, sendo que ele só aparece em vídeos preto e branco, assim. Então, assim, então, ele é o rosto famoso do elenco, tá ligado? Exato. Mas é isso, gostei de... Hesitei para assistir, fui pesquisar, esperei, né, até sair os spoilers, mas gostei de ter assistido. Gostei também. E de ter conversado sobre. Gostei também, foi positivo aqui. Pois é. É isso então, gente. Mais algum comentário sobre este Good Boy? Gente, eu não sei se eu quero dar essa minha menção honrosa, que é um filme que, pra mim, ele tem certos sentidos ambíguos, assim. Mas vou falar dele aqui um pouquinho como uma menção, assim. Que ele é um filme que ele tem uma questão sociológica muito forte, assim. E é um filme, inclusive... antirracista, né? Que é o Cão Branco do Samuel Fuller, Watchdog. Nossa. E só que o filme, assim, ele é muito pesado, né? E é a história de um cachorro que ele foi treinado para atacar negros, pessoas negras, e que uma mulher que tenta salvar esse cachorro, cuidar dele, ela entrega ele para um treinamento, para um adestramento com um adestrador negro. Eu já vi ele uma ou duas vezes, assim. Não tô nem lembrando muito bem dele agora, não. Você lembra de algumas sequências muito fortes dele, muito pesadas, o cachorro atacando um cara na igreja. Mas ele é um filme, digamos assim, muito pesado daquela década de. Ah, não, ele é de 82, né? Mas ele veio daquela década de 70 ali, aqueles filmes muito violentos ali. Mas é um filme que tem um discurso antirracista assim, muito potente dentro dele, assim. Ah, eu nunca assisti esse. Esse é outro que eu hesito um pouco também. É porque filme que coloca o cachorro numa posição de mal, assim, hoje eu já não dou conta mais de ver. É, viu, cujas com dor no coração hoje. Ai, tadinho. Nossa, mas tu me lembrou desse filme. É, eu acho que esse foi o primeiro filme do Samuel Fuller que eu vi. O que é curioso, porque acho que é um dos últimos filmes que ele fez, né? Ele, pelo menos, tava mais pro final da carreira dele. E eu fiquei obcecado, assim, por Samuel Fuller. Eu comecei a buscar, tipo assim, tudo que eu A encontrava direção dele, dele assim. é esplendorosa nesse filme, cara. Ele é Nossa, muito tipo, foda. eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço aqui, que eu vou indicar também, tá ligado? Eu vou falar assim, veja esse filme, Ah lá. porque, tipo, eu vou repetir aqui, porque eu poderia falar sobre, sei lá, Cemitério Maldito, alguma coisa assim, né? Que tem os bichos lá também. Ou A Profecia, que tem um ataque de cachorro, mas, tipo, não, tu me lembrou desse filme agora. Eu lembro do impacto que foi quando eu vi esse filme. É muito, mas muito bom mesmo. Porque o cachorro aqui, ele não é o vilão, ele é mais uma vítima também, porque ele foi treinado para aquele jeito, sabe? Tanto é que tem todo um processo ao longo do filme que é tentar, tipo, fazer ele esquecer esse treinamento que ele recebeu, sabe? Então, tipo, é muito, muito pesado mesmo. Mas os filmes do Samuel Fuller, eles são pesados, eu indico. Todos aí, tipo, vai atrás, pra quem não conhece os filmes do Samuel Fuller, que vale muito a pena. E se for o caso, começa por esse, que é, tipo, um pouco mais pro final da carreira dele. Sensacional, gente. Eu gosto demais desse filme. Tá bom, eu vou tomar vergonha quando assistir. Ele é pesadão mesmo, assim, mas tu já vai sabendo disso, tá ligado? É, exato. Bom, eu não vi, não vejo filme de cachorro, então eu não tenho mais indicações. O que eu Beethoven. vou indicar? Sim. A grande Como é aquele lá jornada. do cachorro que joga basquete? Como é que é o nome do que joga basquete? É o Ai, eu não lembro. Bud, o cão amigo. Bud. Ah, boa. Pode ser. O que eu vou indicar é para quem gosta de filmes com bichos, que ouça nosso episódio 99, que é sobre filmes de gatos. Isso aí. Né? Falamos de cachorro, por que não? Exatamente. Esse eu fui mais na paz. É mais fácil assistir filme de gato do que de cachorro para mim. É, inclusive a gente falou de Eye of the Cat, que é diferente de Cat's Eye, né? Que tem 100, é uma senhora que tem 100 gatos em casa. Jesus. Ai, mas enfim. Então acho que é isso, gente. Fomos enxutos hoje Assim como os na. filmes, né? É, Seguindo pois é. a dica aí dos filmes que a gente assistiu, a gente também fez um episódio mais curto. Sim, exatamente. Achei justo. E é isso, indico fortemente todos esses filmes que a gente comentou. E acho que é isso. Então, obrigada, pessoal, por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes. Indiquem seus filmes de cachorro favoritos. Pode ser de qualquer gênero, não precisa nem ser de terror. E é isso. Obrigada e até a próxima, Até a gente. próxima. Até mais. Tchau.